William Lima, Papu Guru Gudu. Tudo bem que a gente brigou outra vez, então não vem me culpar pelo que você fez. Vou ficar nesse carro rodando a cidade, esperando o seu voltar pra mim por mensagem. Pode ser que eu já sonhei em algum lugar, todo abrigo, remédio pra cura é o bar. Se eu beber, eu sei que a coisa vai piorar. Já tô vendo, eu ligando só pra te falar. Tudo bem, vamos ficar de boa em paz. Você que errou, mas assumo um erro por nós. Tô no posto comprando pipoca, chocolate, tudo que eu sei que cê gosta. Acho filme aí no Netflix, que 5 minutos tô na sua porta. E a gente faz amor demais. Eu quero a raiva virar paz. Não vamos mais falar em despedidas, afinal. E a gente faz amor demais. Eu quero a raiva virar paz. Não vamos mais falar em despedidas, afinal, não existe amor sem brigas. Pode ser que eu já sonhei em algum lugar, toda briga, o remédio pra cura é o bar. Se eu beber, eu sei que vai piorar. Já tô vendo, eu ligando só pra falar. Tudo bem, vamos ficar de boa em paz. Você que errou, mas assumo o erro por nós. Tô no posto comprando pipoca, chocolate, tudo que eu sei que cê gosta. Acho o filme aí no Netflix, que 5 minutos tô na sua porta. E a gente faz amor demais. Eu quero a raiva virar paz. Não vamos mais falar em despedida, afinal. E a gente faz amor demais. Eu quero a raiva virar paz. Não vamos mais falar em despedidas, afinal, não existe amor sem briga. Não vamos mais falar em despedidas, afinal, não existe amor sem brigas.